pra 360, ou no fundo de estacionamento no portão 4. Autorizado, é a conta. Boa tarde, 3601. 3601, 153 a bordo, 3 horas e 48, alternando com... 3 horas e 40, confirma as outras informações. Ok, 153 é o POV, 3 horas e 48, e o nosso alternado é com... Vai escrever a parte 1 no Índia, ponto de espera, chamar Tonhão, 18, letra 95, altimetro 10, 18, corrigindo, vai ser somente via Índia, do Rio. Ok, via Índia, ponto de espera, chamar Tonhão, 18, 95, 1018, ajuste, 3601. Pronto. 3601 no livraria ID colapso 10, vento 150 graus 04. A livraria ID colado 10, 3601. Quer falar no 0, tá? 3601. Decolado 04, chama controle 120, 8, 9, 9. 1208, obrigado, 3601. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3601. Trono, contato radar na decolagem, saída da EL, autorizado líder, subindo para o 360. Saída da EL, autorizado líder, 360, tá 3601. Tô na via realizando cheque de motor em marcha lenta no Pátio 3, ainda tá escuta. Aeronave realizando o cheque de motor no Pátio 3 ainda, na escuta. 3601 no centro do exercício, 125 do sinal 1. Confirmando, 251. 408, confirma? Frente, SAR 08, autorizado Salvador para Salvador, o nível autorizado é 230. É fala da 10 com curva esquerda direta, transponder 2640. Confirmando o destino Salvador-Salvador com sobrevoo em Natal. O plano passado pela defesa Salvador-Salvador, ok? O seu voo está livre do acionamento e condenaremos com a defesa aérea se o destino mudou, ok? Confirmando a frequência do controle em 1208. 8, confirma o POV, autonomia do nativo. Gente, para informação, coordenamos com a defesa aérea e o destino permanece Salvador. E caso haja alguma mudança, o senhor informe em voo, ok? Gente, autorizado o táxi até a intercessão hotel, é posto quando lá. QNH 1098, tá 08. Solo Salvador, Elsan, Mike, Zulu Tango. Zulu Tango, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque aqui do pátio 3 na posição 1 no Lima para a posição 4 do pátio 1, por favor. Autorizado, sem entrada do pátio 3, reboque com o nosso. Ok, ciente, obrigado. Confirma a posição no pátio principal? Pátio principal, posição 1-4. Posição 4, retificando. Gente, 504 no pátio principal, beleza. Ok, obrigado. 08, autorizado táxi via pista 10, reporte alinhado e pronto na cabeceira 10. Posição 08, pronto, aí virou táxi via pista na porta na área, pronto, cabeceira 10. Salvador, o Mike Zulu, tá? O Zulu prossegue com o revoque até o gate 04, a porta finalizando. Ok, obrigado, gente. 08 livre de decolagem no 0, vento 1, 00 grau, 04 nós. Solo Salvador, tá, Mike Zulu, tá, um informo sempre do reboque. Muito obrigado, bom dia. Mike Zulu, tá, Vicente, bom dia. Solo Azul Alfa X-Ray, Oscar. Ray, Oscar, prossiga. Bom dia, pedindo aqui autorização de reboque. Parte 3 para o parque principal, posição 3. Olimpo 08, chama controle 120 decimal, tá? 08, chama controle 120 decimal 8, decolado aos 24. Star 08, chama agora o controle, 1208. Controle Salvador, muito bom dia, o Star 08, decolado, cruzando 607. Star 08, chama controle 5106. Alfa X-Ray Oscar, confirma as intenções? É, eu me encontro aqui na posição 3, pretendo ir para o pátio principal, posição 3. Gente, reporte na entrada do pátio 5.